Eu queria saber se você conhece alguém gago. Você já viu alguém gago? Tem muitos níveis de gagueira. E por mais que seja engraçado ver o que acontece durante uma crise de gagueira de alguém, ninguém deve zombar, criticar. Deveríamos realmente tomar isso como uma dificuldade e como algo que, para aquela pessoa, tem que se tornar natural. E eu admiro algumas pessoas, na minha sala tem uma pessoa, na universidade eu tenho uma pessoa que ela não se importa em ser gago. Levanta a mão, gagueja de uma forma de quase assim, 2, 3 segundos de intervalo, de segundo de silêncio entre... Que coisa impressionante o nível de gagueira daquela pessoa, mas ela não se envergonha, não se... De vez em quando ela pede, me desculpa, ninguém acha ruim, ninguém, pelo contrário, ela sempre contribui. Quando, apesar da gagueira, ela vai e fala. É interessante que a gente encontra muita gente que fala bem, que tem um potencial, mas não tem coragem de falar. Algumas pessoas têm realmente a dificuldade de se expressar, e não deve ser nada fácil. E não só alguém que tem a gagueira, mas alguém, por exemplo, que tem uma voz difícil, ou porque nasceu com uma voz complicada de alguma forma, ou porque passou por alguma cirurgia, algum trauma, e ficou com a voz limitada, não é fácil. É interessante que a vergonha, uma das primeiras coisas que ela executa numa pessoa é emudecer. Crianças que foram abusadas sexualmente muito cedo, ou em qualquer época, na verdade, mas crianças geralmente não contam para ninguém, guardam um fardo, às vezes é a pessoa já casada, mas guarda aquele fardo, aquela dor, aquelas dificuldades, porque nunca teve coragem, por medo, por vergonha de falar. E falar é uma atitude que não tem linha doutrinária que seja suficiente para discutir. Falar é uma atitude, e quem não toma essa atitude do falar, sempre está perdendo. Deus não vem e fala no nosso lugar, Deus não manda anjos falar no nosso lugar. Muitas vezes, de vez em quando, para muita gente, acontece de se levantar uma voz. Então você descobre um político honesto, íntegro, uma pessoa da área social, ou um vizinho, ou alguém na família, ou uma pessoa que se levanta em nome do Senhor e se torna a voz daqueles que foram prejudicados, ou daquelas minorias que não têm força ou não têm entrada em algum lugar, e alguém se levanta e se torna porta-voz daquela causa, daquela circunstância, daquela questão. Você percebe que mesmo em necessidades absurdas, Deus só vai intervir quando alguém se levanta para usar a sua voz. Deus usou a vida do Asaf para trazer duas famílias de um campo de refugiados no Iraque. Aquelas famílias estariam lá até hoje. Mas Deus colocou o Asaf naquele lugar, ele viu, ele conheceu, e ele falou assim: eu vou ajudar. Como eu posso ajudar, Senhor? Eu não sou nada, não tenho a menor possibilidade de aqui nesse campo de refugiado, com milhares e milhares e milhares e centenas de milhares de pessoas, o que eu posso fazer? Ele chegou ao Brasil, Deus pôs uma pessoa do lado dele no avião, e ele articulou alguma coisa, conseguiu chegar em Brasília, conseguiu descobrir uma organização que cuida disso, e por fim, as famílias vieram e foram socorridas aqui no Brasil. Tem milhares de outras famílias, mas como alguém levantou a voz, aquela família ou aquelas famílias foram abençoadas. Por que que Deus não fez isso antes? Por que que Deus não fez isso com os que estão lá no campo de refugiados? Porque Deus decidiu que nessa terra, quem manda sou eu e você. E que o instrumento de governo meu e seu é a voz. Você não precisa ter dinheiro, mas se você souber conversar, você abre portas. Você não precisa conhecer o rei, mas se você souber conversar, você chega na sala do rei. Você não precisa estar perto da solução, mas se você souber conversar, você vai ter aí 5, 6 ou 7 pessoas que te distanciam da solução. É só começar a conversar, usar a sua voz. Tudo o que foi criado pela palavra é afetado pela palavra. É uma verdade lógica, simples de ser entendida. Tudo que foi criado pela palavra é afetado pela palavra. É interessante, abra comigo em Êxodo, capítulo 6. No livro de Êxodo, capítulo 6, verso 28, nós lemos assim: no dia em que o Senhor falou a Moisés na terra do Egito, disse o Senhor a Moisés: eu sou o Senhor, dize a Faraó, rei do Egito, tudo o que eu te digo. Respondeu Moisés na presença do Senhor: eu não sei falar bem, como, pois, me ouvirá Faraó? Então disse o Senhor a Moisés: vê que te constituí como Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te ordenar, e Arão, teu irmão, falará a Faraó para que deixe ir da sua terra os filhos de Israel. 4 versículos, 5 versículos, que trazem um universo de ensino, de revelações que afetam a minha vida e a sua vida instantaneamente. O texto começa dizendo: no dia em que o Senhor falou na terra do Egito, porque o Senhor já havia falado com Moisés lá no deserto. No deserto, Deus deu todas as orientações a Moisés, lhe apareceu na sarça ardente, ele foi diante de Jetro, seu sogro, pediu a bênção e desceu ao Egito com sua esposa e seus filhos. Chegou no Egito, ele fez tudo o que Deus havia dito lá na sarça ardente, tomou todas as iniciativas que Deus havia orientado a ele, falou tudo o que Deus tinha ordenado a ele falar, e agora ele estava num impasse muito grande. Você pode estudar o contexto, você vai descobrir, você vai ver claramente que Moisés está num impasse, porque ele já fez tudo o que Deus tinha mandado fazer, falou tudo o que Deus tinha mandado falar, e Faraó, nada. Ele estava exatamente no momento em que ele podia dizer assim: fracassei, não era nada disso, eu me enganei, eu estou viajando na maionese, e o diabo veio e destruiu tudo. Mas Deus havia dado uma palavra a ele lá atrás. Quando ele chegou no limite de todo o cumprimento da palavra que ele já havia ouvido, recebido, Deus vem de novo e fala com Moisés. Por isso esse versículo foi deixado pelo Espírito Santo de uma forma tão precisa: no dia em que o Senhor falou a Moisés na terra do Egito. Outra circunstância. Isso me ensina que eu preciso me lembrar do que Deus já falou lá atrás. E ainda que tenha sido muito tempo atrás, ainda que eu tenha me esquecido, ainda que eu tenha desobedecido, ainda que seja difícil para mim fazer, eu preciso fazer o que Deus me disse para fazer lá atrás. Porque senão não vem o próximo ano, a próxima estação, a próxima etapa. Por isso muita gente na vida está repetindo de ano, não sai do lugar, não sai do lugar, não sai do lugar, não sai do lugar. O que foi que o Senhor me disse lá atrás, Deus? Disse o Senhor a Moisés. Aí ele explica o que foi que Deus disse agora dessa vez. Eu sou o Senhor, dize a Faraó, eu já disse. eu ministrei aqui há um tempo atrás, saiba ouvir, aprenda a ouvir para entender. Mas geralmente a gente começa a ouvir uma frase, aqui, presta atenção, diga Faraó, eu já disse, espera aí, você nem ouviu o que, que eu estou dizendo, até, tá bom, pode dizer, diga ao Faraó isso, mas eu já disse ao Faraó. Geralmente a gente reage assim, a gente não ouve para entender tudo, a gente ouve para discutir, a gente ouve para rebater, a gente ouve para justificar. E aqui Moisés aprendeu a ouvir, a ponto de Deus dizer de Moisés, o homem mais manso da terra. Lá no deserto, no fracasso, na humilhação, debaixo do sol quente, sem nenhum dos prazeres do templo, do palácio do Egito, lá na aflição, na angústia, Moisés aprendeu a ouvir. Que eu não precise passar por esses tipos de deserto para aprender a ouvir. Então Deus disse para Moisés, Moisés, vá a Faraó, e eu quero enfatizar, ao invés de Moisés cortar Deus, como a gente faz assim, eu já fui. Ele, eu continuo ouvindo. Tudo o que eu te digo, diga a ele. Respondeu Moisés na presença do Senhor. Olha o que foi que Moisés respondeu. O que foi que Moisés respondeu? Olha aí na sua Bíblia. O que foi que Moisés respondeu? Não sabe falar. Como é que você chegou aqui? Como é que você já foi a Faraó? Como é que você já tomou todas essas atitudes? Como é que você chegou até aqui, cara? Eu não sei falar. É que eu sou gago. Moisés era gago. Ele já tinha vencido um grande desafio. E depois que venceu o grande desafio, ele podia dizer a Deus, Deus, olha para mim. Eu já me aventurei, eu já fiz demais, eu já te ouvi, eu acreditei, gago do jeito que sou, eu consegui ir diante de Faraó e fiz tudo que tinha que ser feito e não deu em nada. Agora o Senhor quer que eu volte a Faraó e fale de novo, e insista de novo, eu não sei falar. Como é que Faraó vai me ouvir? Versículo 1 do capítulo 7. Então disse o Senhor a Moisés, vê que te constituí como Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será teu profeta. Então preste atenção. Esse versículo, ele é esclarecedor. Ele dita conceitos do reino de Deus. Ele dita princípios do reino de Deus. Disse o Senhor a Moisés, eu te ponho como autoridade sobre Faraó. Sou eu que estou pondo você como autoridade sobre Faraó. Mas eu não sei falar. Não me interessa se você não sabe falar. Eu estou te pondo como autoridade. Não me interessa se você tem curso. Não me interessa se você é pastor. Não me interessa se você fez seminário. Não me interessa se você cresceu numa família rica. Não me interessa se você estudou. Não me interessa nada. Não me interessa. Eu te pus como autoridade. Agora, quanto à tua limitação, eu vou levantar o teu irmão que será o teu. Será o teu? O que está escrito? Será o teu? Então eu posso, por dedução, por cálculo matemático correto, verdadeiro, dizer qualquer limitação que eu possa ter para exercer a autoridade que Deus me deu pode ser resolvida por uma palavra profética. Isso é ensino de Deus, isso é ensino bíblico, isso é o reino de Deus. Qualquer limitação que eu possa usar ou que eu possa tomar como justificativa, qualquer limitação que eu tenho, verdadeiramente tenho, fica resolvida pela forma com que Deus estabeleceu lá na origem de toda essa história de Deus com Israel. uma palavra profética. Se você disser, eu não consigo, eu não posso, eu não sei, eu não vou, eu tenho vergonha, eu tenho constrangimento, eu tenho... Saiba que Deus vai entender a sua limitação e Deus vai providenciar recurso. E de uma forma muito específica, o recurso que Deus está trazendo aqui nesse texto é a palavra profética. Portanto, de uma outra forma, em meio a tantos ensinos que eu tenho compartilhado com vocês, Deus está dizendo novamente, se você quiser alguma coisa, você precisa ter atitude. E essa atitude, ela diz respeito ao que você vai falar. Como vai falar? Em que condições vai falar? Mas eu não sei, eu não decoro a Bíblia, eu não sei os versículos. Na hora não me interessa que tipo de gagueira, no modo simbólico, eu possa ter. A palavra profética me auxilia. Não importa que tipo de limitação na mente, no entendimento, na prática, no físico, não importa que tipo de limitação você tem, a palavra profética te auxilia. É a ferramenta. Agora, último destaque nesses cinco versículos. Tu falarás tudo o que eu te ordenar. Isso aí é óbvio. Nós vamos ter nas questões de ministério profético, entre nós, e não só hoje na igreja brasileira, mas em toda a história da igreja, nós vamos ter muito problema de pessoas que saem achando que são profetas e dão profetadas e bancam uma garra, uma ousadia que não tem nada a ver com o Senhor. Por quê? Isso aqui funciona como parâmetro, conceito, princípio, mecanismo do reino espiritual, levando em consideração coisas como essa. Tu falarás somente o que eu te ordenar. E Moisés estava numa condição de dizer, então, Senhor, eu estou bem na fita. Porque o Senhor me ordenou algumas coisas lá atrás, lá no deserto, e eu vim e cumpri todas elas. Sim, agora eu preciso te falar mais uma vez. Agora eu vou acrescentar mais palavras a você. Arão, teu irmão, falará a Faraó. Agora, a última frase é o que eu quero destacar para vocês. Para que deixe ir da sua terra os filhos de Israel. A palavra profética é uma ferramenta de Deus, é um instrumento do reino de Deus, é para todos, precisa ser desmistificado, precisa ser naturalizado, precisa ser aprendido, mas ela tem um propósito. Não é para me satisfazer, não é para o que eu acho, é aquilo que Deus fala com um propósito. Qual o propósito? Tirar os seus filhos do Egito. Existem ferramentas que qualquer pessoa pode comprar, mas existem ferramentas que só aquele determinado profissional deveria comprar. Às vezes porque a lei não permite, às vezes porque os recursos não permitem, às vezes porque o propósito não permite. Um dentista pode ter um instrumento caríssimo, a laser, uma coisa assim de última geração, que coisa sensacional, mas não adianta eu comprar, tem que ser o dentista, ele é o único capacitado a usar aquela ferramenta. As ferramentas do reino de Deus também são assim. Eu preciso me capacitar, eu preciso me disponibilizar para o propósito do reino, que é salvar vidas. Sejam elas crentes, evangélicas, católicas, espíritas, seja um ateu, seja um displicente, não importa, salvar vidas. Senhor, eu quero as ferramentas do teu reino, então eu quero cumprir o propósito do teu reino. Lá em Ezequiel, capítulo 3, versículo 17, Deus diz assim, filho do homem, eis que te dei por atalaia sobre a casa de Israel, da tua boca ouvirás a minha palavra e os avisará da minha parte. Deus está levantando um profeta e dizendo aos seus filhos, eu levantei você como atalaia. E esse texto, no capítulo 3, ele fala comigo e com você. Se nós não proclamarmos que a espada vem, se nós temos lá as pessoas à nossa volta e nós não dissermos do Evangelho de Jesus Cristo para elas, o que acontece é que o sangue delas será requerido de nós. Isso não é uma ameaça de Deus. Deus não trabalha com ameaça. Isso é um esclarecimento de Deus. Você vai carregar um fardo desde já na sua vida, porque você não se alinha com o propósito para o qual eu te escolhi, eu te pus nessa terra. Então, Senhor, eu quero me qualificar para esse propósito do teu reino. Eu quero usar a voz, eu quero proclamar, eu quero falar do Evangelho, eu quero falar do Senhor, eu quero, ainda que eu tenha algumas limitações, usar a palavra profética para o Senhor. Não tenha dúvida, quando você vê o Éden, quando você vê Deus construindo todas as coisas, o primeiro capítulo é tudo Deus falando, Deus falando, Deus falando, e disse Deus, e disse Deus, e disse Deus, e disse Deus, e disse Deus. Quando começa o capítulo 2, o texto é claro, ainda não havia nada. Parece uma contradição do primeiro capítulo. Alguns teólogos ficam discutindo até hoje se não ficou invertido o capítulo. Não, não ficou invertido. Ficou coerente. Tudo que Deus faz, Ele faz primeiro na instância da palavra. Tudo que Deus faz, faz primeiro na instância da palavra. Se eu quiser andar em coerência, alinhado com o reino de Deus, eu também preciso adotar esse procedimento para mim. Tudo o que vai acontecer primeiro na instância da minha palavra. Ah, então você está dizendo que agora só vai acontecer porque você disse. Então vou te provar. Quantas coisas acontecem que você nem tinha dito? Eu estou dizendo de que a instância em que Deus me põe como autoridade depende de que eu tome atitudes com palavras. E eu preciso absorver esse ensino da palavra do Senhor. Quando a gente vê a história do povo de Israel saindo da Babilônia, indo de novo reconstruir Jerusalém, Esdras, Neemias, Zorobabel, o texto é claro, os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, profetizavam aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome de Deus de Israel, cujo Espírito estava com eles. Mas hoje o Espírito está em mim, não está só comigo, o Espírito está em mim. Se ao Espírito estar com eles, eles já eram capacitados por Deus para liberar a palavra profética e toda a reconstrução de Israel em Jerusalém naqueles dias aconteceu por causa da palavra profética. Imagina o que pode acontecer na minha vida e na sua vida se nós perseverarmos com a palavra profética. Estamos proclamando, Senhor, o Senhor pode fazer diferente, mas enquanto cabe a nós, nós vamos proclamar, nós vamos reverter a história desse imóvel e nós vamos nos tornar proprietários desse imóvel. Nós vamos reverter a história desse imóvel e nós vamos nos tornar proprietários desse imóvel. A palavra profética. Eles reconstruíam debaixo da palavra profética. No capítulo 6 de Esdras, no versículo 14, diz: os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando em virtude do que profetizaram os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido. Edificaram a casa e a terminaram o segundo mandato de Deus de Israel, segundo o decreto de Ciro, de Dario, de Artaxerxes, rei da Pérsia. Embora Deus use qualquer pessoa, Deus use as circunstâncias naturais e ímpias até mesmo, vai depender de alguém que se levanta para liberar uma palavra profética. Liberar a palavra profética pode ser em algumas circunstâncias. Duas delas, muito simples. A primeira é quando você pega o texto bíblico. Coloque, por favor, na tela o Salmo 81. Por favor, se você pode, abra na sua Bíblia o Salmo 81. Olha o que diz o Salmo 81. Davi proclamava, guarde bem, nós temos muitos salmistas que compuseram os salmos da Bíblia, Davi é um deles, grande parte dos salmos foram escritos por Davi, mas Davi não era um escritor, Davi era o rei, Davi não estava a fim de poeticamente publicar um livro, Davi escrevia os seus salmos, cantava os seus salmos, por um único propósito de dizer a Deus. E Deus inspirava Davi a fazer isso por um único propósito, de cumprir o processo do reino de Deus. Davi, para você executar alguma coisa nessa terra, você vai ter que usar a sua voz. Então Davi sabiamente dizia: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, abre bem a boca e eu a encherei. Mas o meu povo não me quis escutar a voz, e Israel não me atendeu. Se ele acabou de falar sobre abrir a boca e Deus encher a boca, eu posso pensar em comida, sim ou não? Sim ou não? Deus está falando: abre bem a boca e eu a encherei. Eu posso pensar em comida? Sim, claro, se alimentar. Eu posso usar esse versículo para nutrir a minha fé e dizer: Deus está dizendo que vai me dar o alimento. Posso ou não? Posso. Nunca seja um teólogo tolo que vai e critica, não é nada disso aí. Não, não. Na minha simplicidade, eu posso usar essas verdades e aplicá-la para outras verdades de Deus. Deus vai me sustentar. E o texto está falando que se eu abrir a boca, ele vai me encher a boca. Então eu vou abrir a boca, mas eu posso usar isso também para palavras. Sim ou não? Então Deus está dizendo: mesmo que você não tenha o que falar, mesmo que você ache que é gago, mesmo que você tenha suas dificuldades, abra a boca. O Senhor vai me dar uma palavra. Eu não sei o que fazer diante daquela pessoa, mas o Senhor vai me dar uma palavra. Nessa semana nós oramos para uma irmã e pedimos ao Senhor, foi ou não foi, Kleber? Senhor, traz sabedoria, traz graça, para que ela conduza todas as coisas, para que haja uma palavra, pois eu sou testemunha de que Deus levou essa irmã lá naquele lugar e ela teve sabedoria, eu não disse uma palavra sequer, ela teve graça e ela reverteu uma situação porque o Espírito Santo pôs na boca dela palavras de graça. Então eu e você podemos usar os versículos. Olha o que Deus diz: ah, se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, versículo 14, eu de pronto lhe abateria o inimigo e deitaria mão contra os seus adversários, os que aborrecem ao Senhor se lhe submeteriam, e isso duraria para sempre, eu o sustentaria com o trigo mais fino e o saciaria com o mel que escorre da rocha. Então eu posso dizer ao Senhor: Senhor, ousadamente, eu estou abrindo a minha boca, e eu vou te dizer algumas palavras, Senhor, eu creio na tua palavra, eu creio nesse versículo, eu creio em tantos versículos, eu proclamo esses versículos, porque se o Senhor disse isso e registrou isso e me trouxe esse texto escrito, é para que eu siga isso e eu vou dizer em nome do Senhor aquilo que está escrito na tua palavra. Você não precisa nem cantar, você pode proclamar esses textos bíblicos daqueles decretos que Deus decidiu dar ao homem. Mas você tem que fazer isso. Imagina se Moisés chegasse lá e Arão comendo a comidinha já na casa com seus irmãos, sua irmã também ali, Miriam. E aí Arão, Moisés, como é que foi tudo isso? Não, rapaz, eu estava assim, minha vida foi essa, não sei o quê. Aí apareceu lá na sarça ardente, né? Aí eu ouvi, eu estou tentando, mas eu não sei, né? Está tão difícil, né? Ele não ia tirar aquele povo de lá. E acontece comigo e com você. Enfrentamos coisas. Em algum momento da vida está tão difícil, eu achei que ia dar, pois eu quero me levantar e usar a ferramenta que Deus me deu. Está escrito na tua palavra que se eu escutar a tua voz, se eu atender o teu chamado, se eu andar na tua presença, o Senhor, se eu não deixar meu coração ir pela teimosia dos meus pensamentos, do que eu acho, se eu não seguir os meus próprios caminhos, o Senhor vai derramar trigo, o Senhor vai derramar mel, o Senhor vai me fazer vencer os inimigos. Está escrito na tua palavra, então eu proclamo a tua palavra. Isso é uma atividade e ela tem que tomar tempo, ocupar tempo da nossa vida. O Senhor repete isso a Jeremias. Jeremias falou assim: o Senhor veio a mim dizendo, antes que eu te formasse no ventre materno, te conheci, e antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu: ah, Senhor Deus, eu não sei falar. Quanta gente aqui já me disse: ah, eu não sei falar. Quantas vezes você já disse: ah, eu não vou lá não, eu tenho vergonha. Aí eu não vou procurar fulano, eu não vou procurar, eu não vou, ah, não, porque não vai me atender, não vai adiantar. Quantas vezes nós já fizemos algo parecido? Jeremias não estava diante do Sóstenes, Jeremias não estava diante de um político da sua cidade, Jeremias não estava diante de um comerciante, Jeremias não estava diante da sua família, Jeremias estava diante de Deus. Você não chega perto de Deus como você chega perto de uma pessoa. Não tem jeito. A energia, o poder, a luz, a glória, a presença de Deus, ela é inconfundível, inigualável, única. Jeremias não estava enganado, achando que ele estava com o vizinho e, na verdade, ele estava com Deus. Jeremias estava diante de Deus. Mesmo assim, eu não... É como a gente vê hoje tanta gente na igreja. Vem para o culto, mover de Deus, as coisas, a presença de Deus, não precisa nem ter nada emocional, a verdade da palavra, da promessa, da presença de Deus na sua vida como salvo, da presença de Deus na sua casa, da presença de Deus na nossa história, e a gente fala assim, ah, Deus, eu não sei falar, não dou conta, vai dar tudo na água, mas deu ruim. Versículo 7, mas o Senhor me disse, não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar, irás. E tudo quanto eu te mandar falar, falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo. De novo, para o propósito da palavra profética, para te livrar. Primeiro livro de Crônicas, no capítulo 25, no verso 1, o Senhor deixou registrado. Davi, juntamente com os chefes do serviço, separou para o ministério os filhos de Asaf, de Emã e de Jedutum, para profetizarem. Diga comigo, para profetizarem. Por que é que alguém insiste, de vez em quando eu faço isso, tem gente que faz mais intensamente. Repita comigo, para profetizarem. Por que que o pastor gosta de ficar mandando repetir? E alguns mais ainda, eu também faço isso de vez em quando. Vire para o irmão ao seu lado e diga. Não, eu não pedi nada, eu só estou dando um exemplo. Para a gente prestar atenção, para a gente frisar, para a gente usar a voz. Davi, o rei, juntamente com os chefes do serviço, algumas versões trazem os guerreiros, os capitães de exército, separou para o ministério os filhos de Asaf, Emã e Jedutum, os levitas, os que cuidam das coisas do templo, do culto ao Senhor, para profetizarem. Diga comigo, para profetizarem. Com o quê? Para profetizarem com harpas, alaúdes e símbolos. Instrumentos desse tipo de corda, instrumentos desse tipo de corda, instrumentos daqueles tipos de tambores. O Senhor fez isso. Por quê? À toa. Deus é Deus perfeito, eterno. Tudo que Ele fez é perfeito. É modelo absoluto, infalível, não há dúvida. Se Deus diz que é para fazer assim, é porque tem que fazer assim. E Ele não diz tem que fazer assim como um déspota, como um imperador, mas Ele diz, filhos, vocês perderam, vocês foram roubados, vocês morreram, vocês perderam toda a capacidade quando o pecado entrou, e eu quero resgatar em vocês o conhecimento, a fé, a crença, a verdade, o poder, as ferramentas, e isso vai começar do mesmo jeito que eu comecei todas as coisas, pela palavra. Por isso, quando você canta, não pode ser o entretenimento da alma, não pode ser a metodologia, a liturgia do culto A, B ou C, precisa ser consciente, eu sei que ferramenta eu estou usando. Vinde e adoremos a Jesus. Vinde e adoremos a Jesus. digno de adoração. Vinde, adoremos a Jesus. Se ninguém me ouvir, que ouçam os anjos, mas eu vou proclamar. Vinde, adoremos a Jesus. Não quero apenas assistir uma banda que está fazendo sucesso. Eu quero usar essa ferramenta. Vinde, adoremos a Jesus. Digno de adoração. Tu és, Senhor. Vinde, adoremos a Jesus. Água viva, meu libertador. Olha o que você declara. Vida plena Ele dá. Santo dos santos é o meu Jesus. Vinde, adoremos a Jesus. Vinde, adoremos a Jesus. Por isso que Deus disse a Davi: junte os capitães de exército, os chefes de família, os músicos, os cantores, e profetizem. Por isso que o diabo, toda a história da humanidade, ou da igreja, criou essa confusão. Eu não acredito, não acho que é isso, para impedir que eu e você, no final das contas, tivéssemos a atitude. Levantar a voz e dizer, talvez como Davi, em situações difíceis, talvez para você situações mais difíceis do que Davi achava que era para ele, talvez para você situações que para mim são simples, para você são o fim, o desastre. Mesmo assim, levantar e dizer ao Senhor: há momentos que na vida pensamos em olhar para trás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E Ele nos ajuda a carregar a cruz. Eu sei o que eu estou fazendo com a minha voz, e potencializando com a melodia, com os sons, com as frequências. E clamamos o nome de Jesus, sozinho em casa. E clamamos o nome de Jesus, talvez no trânsito. E clamamos o nome de Jesus. E Ele nos ajuda a carregar a cruz. Eu quero usar a minha voz. É por isso que eu quero cantar. Não é porque eu tenho um dom e gravo. Não é porque eu vou dirigir o louvor na igreja. Não é porque eu tenho uma carreira. Não é porque eu tenho um sonho, um projeto. Não é porque eu vou ao culto. É porque eu sei que ferramenta é essa que Deus me deu. Filho do homem, abra a tua boca. Então eu vou começar a cantar, Senhor, o que está escrito. Eu vou começar a cantar o que eu nem estou crendo, mediante tantas dificuldades, mas eu vou abrir a minha boca. E o Senhor não vai me encher apenas de letras. O Senhor vai me encher da Tua palavra. E a Tua palavra é a verdade. E a Tua palavra é o Teu Espírito. E eu quero isso para mim, Senhor. E é por isso que eu quero cantar, Senhor. Eu louvarei meu Deus. Louvarei meu Deus. Não sei o que será do amanhã e o que o futuro tem, mas eu louvarei. Se você pode, ponha-te de pé e diga a ele mais uma vez: eu louvarei. Louvarei, meu Deus. Não sei o que será do amanhã e o que o futuro tem, mas eu louvarei, com minha voz, com meu corpo, com minhas palmas, eu louvarei. Eu louvarei, Senhor. No Salmo 18, Davi dizia assim: eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador. E ele não estava em situações prazerosas, ele estava em situações de grandes aflições. Mas ele conhecia o Senhor e o reino de Deus. Ele tinha aprendido de Deus algumas coisas, alguns princípios que se perderam no meio da nossa religiosidade. Ele cria de forma pura: eu vou levantar minha voz e eu vou te dizer, tu és a minha rocha, minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Eu invoco ao Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Eu não fui salvo ainda, eu não estou louvando porque agora está tudo bem, eu estou louvando porque eu sei que se eu levantar a minha voz, o Senhor vai encher o meu coração, o Senhor vai intervir. Laços de morte me cercaram, Senhor. Torrentes de impiedade se impuseram terror sobre mim. Cadeias infernais me cingiram. Tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia, eu invoquei o Senhor. Eu usei a voz. Eu fiz o que o Senhor disse para fazer. Eu gritei por socorro ao meu Deus. E Ele no seu templo ouviu a minha voz, o meu clamor. E isso alcançou o seu coração, seus ouvidos. E Ele veio e me socorreu. Aleluia. Aleluia. Continue com seus olhos fechados. Quais salmos você tem usado? Você é gago? Você tem vergonha? Você é tímido? Você é calado? Ou você é ignorante acerca das verdades? Já não é mais acerca dessa. Eu vou usar a minha voz, Senhor. Tiago já havia orientado a nós: está alguém entre vós sofrendo? Use a voz, faça a oração. Ou você acha que a oração é porque Deus não sabia? Ou você acha que a oração é porque Deus precisa ser convencido de socorrer o que está sofrendo? Não, faça a oração, porque você vai usar a voz na instância da autoridade que eu te dei, filho. E Tiago continuou dizendo: está alguém alegre? Então cante louvores, use a voz, de um jeito ou de outro, use a voz, na tristeza, na alegria, use a voz, na falta, na carência, na abundância, use a voz. Eu vou usar minha voz. se por acaso você tem usado a sua voz de forma errada, argumentando, criticando, duvidando, se indignando, descrendo, xingando, blasfemando, se você tem usado a sua voz em alguma circunstância, de uma forma explícita com um palavrão, com uma palavra de rebeldia, ou com uma palavra de nervosismo, que você sabe que depois vai ter que pedir perdão, se você tem usado a voz, talvez de uma forma muito sutil, com, sei não, de qualquer forma, se você tem usado a sua voz, de uma forma contrária, a que ouviu do reino de Deus nessa manhã, e você quer mudar isso, saia do seu lugar e venha para o altar, dizendo: Senhor, eu estou indo ao altar, por um convite do teu mensageiro, de quem trouxe essa palavra para mim, como um ato consciente, de que ao ir ao altar, eu estou me arrependendo, eu estou publicando humildade, eu estou publicando uma decisão para mudar de vida. Eu sei que não vai ser de uma hora para outra, mas o teu Espírito dentro de mim vai me edificando, vai me ensinando. Se você precisa colocar dessa forma diante do Senhor, saia do seu lugar e venha deixar no altar vícios, hábitos, palavras, reações, talvez até alguma coisa que você disse, mas era involuntário, eu não vi, quando eu vi já tinha falado, eu não dou conta, eu não resisto. Pois nessa manhã eu quero assumir governo da minha própria vida e dizer: eu vou usar a voz, porque eu vou ouvir a voz de Deus, como estou ouvindo nessa manhã, através dessa mensagem. E eu vou ter as minhas experiências de levantar a minha voz e adorar o Senhor, e adorá-lo, e agradecê-lo, e honrá-lo, e louvá-lo, e Ele se manifestar em meu favor. Em nome de Jesus, eu creio nisso. Eu creio nisso, Senhor. Levante a sua voz e ore ao Senhor nesse momento. Alguns líderes que podem passar entre os irmãos e orar por alguém, impor as mãos, você priorize nessa hora, você fazer a sua oração. Mas se alguns líderes que estão ao seu redor puderem chegar em você, vão te reforçar, vão te ajudar, se unir a você em oração. Mas faça você a sua oração nessa manhã, use a sua voz. Levante mais alto a sua voz. Quebre a vergonha, quebre o constrangimento, ou quebre o hábito. E use a sua voz. Senhor, em teu nome eu estou declarando. E diga a Ele. Se você é gago, Deus vai te dar uma palavra profética. Se você é incrédulo, Deus vai te pegar na esquina e te dar uma experiência, ainda que seja como a de Saulo, mas Deus vai te dar uma experiência, para você receber do reino, para você receber mais de Deus, para você se levantar e ter atitudes, por amor, por graça, disponível a todos nós.